Para o taxista 3153, com 3 horas e meia de autonomia, alterando Guarulhos, 1960 bota. 3153, táxi autorizado para o ponto de espera pistão 90 via Taxi Índia, no ponto de espera chame torre 1118 decimal 95, ajuste 908. Então via Índia, do ponto de espera 90, 1018, controlado 1895, muito bom dia, controlado. Salvador, Rio 5975, passagem externa e baixo travado. Rio 5975, livre pouso no 0, vento 320 graus com 29, altímetro no 08. No 08, livre pouso, Rio 5975. Procura o táxi, o Sandrei 597, tem 146 a bordo, 320, alterna Ribeirão. 597, táxi autorizado para ponto de espera pistão 0, via Taxi Índia. Ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 908, bom voo. Positivo, autorizado para táxi Índia, ponto de espera 10295, ajustado a 18, Sandrei. Bom dia, TAM 3153, está no ponto de espera, próximo. Dia TAM 3153, após passagem da aeronave da Rio, ali mantendo 0. Após a aeronave da Rio, ali mantendo 1-0, TAM 3153. Solo 07, livre à direita, assistindo solo 121, um, decimal 1. 5975, táxi via Alfa, Aquilo, Pátio 3, atento aos sinalizadores. A linha decola da 1-0, vento 330 graus com 2 nós. A linha decola da 1-0, tá 3, eu acho que 3. Salvador, tá 3315, tá pronto. 3157, ali mantendo 0. É o 3597, tá ativo, ali mantém a 190. Tráfego TAN 3890, autorização para Recife. TAN 3890, informação hotel, Recife, autorizado conforme rota do plano de voo, nível 330. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Transponder 5515, frequência do controle Salvador, 119.35. Estou autorizado conforme o plano 330, Pucajamo, Aracaju, esquerda 5515, 1935, é o TAN 3890. TAN 3890, correto, portão 11, chame o plano de acionamento. Reportaremos. Nível decolada 10, vento 330 graus com 2 nós. Decolando 10, controle 1, 1935. 1963, muito bom dia. 1963, bom dia, Guarda-Copa, por gentileza. Guardando, obrigado. Bom dia, então 3890, posto de estacionamento no 11. Paulo, na escuta, 3890. Muito bom. Torre, muito bom dia, então 3890, posto de estacionamento no 11. 3890, chame Sol em 1211. Ah, 211, grande. Ok. 1963, cópia? 963, por que, Catarina? 1963, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolagem pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda Irume. Rota November 857, bolso. O transponder 5535, controle Salvador. 119.35. Rota do plano, decolada 10, curva direita da El, Leda e Rumi. Upper November 857, moço. 5535 ao transponder e o controle de 935 ao gol 963. 963, correto, protegimento, pode mandar chamar. Pode chamar, obrigado. Alô, Lutão 3890, para o estacionamento no 11. 3890, está autorizado. Se tiver, pode mandar. Confere, tem aprovado 360, copia? Confira 360. Xenia 2-1-1, autorizado Galeão, nível de voo 360, rota, pelo número 7, moço. Decolo 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda, após o voo à posição Irume, onde tem certo, pelo número 57. Transponder 5526, controle Salvador, 1-1-9, sinal 35. 0 aviso para o Galeão, que leva pelo 857, vai decolada 10, covarde direito, saiu ali da Cirúbia. 5526, transpone, está gravado 35, foi o controle Salvador. Fila 6211, correto, pode ser o Fila 6211. Contra a Fila 2-1. Azul 4201, pronto para o pushback no 3. Azul 4201, está livre o pushback, pode transportar. 4201. Alô, acionamento 225. Cadê o 25 para Sirius? Para visitar Infraero, um operador de Singer. A gente está uns 10 minutos pronto aqui no número 7. Sempre vamos informar. Obrigado. Táxi 3890, 146 a bordo, Fortaleza, 3 horas e 10. É 3890, autorizado táxi. Até através do portão 05, ajuste ao time, Bruna 08. Até através do 5018, 3890. 14201 não é o solo? Escuta, só aguardando o operador de cima, já estamos totalmente prontos aqui. Gente, só aguarde um minutinho para iniciar. A aeronave da Sam está tirando agora do gate 011, vai passar reta agora. Aguarde, por gentileza. Ok, aguardando. Estacionamento, Oceané 6225, portão 7. Aguarde, Oceané 225. Salvador é o Golfo no 865, gente da Hotel Autorização Brasília, bom dia. Golfo 865, Hotel, confere, prepara a saída da árvore, né, pra bate-copa. Gente, não escuta. Tá, 3890, prossiga contato, tá, ponto espera, 10, via taxa da Índia, no ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste ao time, 108. Gente, eu prossegue o táxi com o ponto de espera, quando lá com a torre, tá? 3890. Puxinal 6225, autorizado para o X-Deck, pode processar. Passará 6225. Bom dia, Gol 0093, informação Hotel, quanto para cópia com PIN? Gol 0093, Hotel confere, aguarde cópia. Quanto para cópia, Gol 0093. Azul 4201, está autorizado, reporte pronto, tá? Autorizado, 4201. Voo no 865, pronto cópia? Pronto cópia, voo no 865. Voo no 865, autorizado Brasília, nível 360, rota Peso 17. Decolo da 10, primeira curva direita, saída Árvore Leste, transponder 5542, controle Salvador 119, decimal 35. Gente, autorizado Brasília, conforme ordem do plano, nível 360, Upper Zulu no 7. Saída Árvore Elefa, curva direita. 5542 e 1939. Gol 1865. 1865, correto, protegimento, reporte para o feedback. Quem a gente vai reportar? 1093, cópia. Tudo bem, copia 1093. 1093, autorizado com fim, nível de voo 360. Rota. Direto Nítimo, UPZulu 21, UTGIR, UPZulu 21. Decolo da 10, primeira curva direita, saída Árvore Eletro. O transponder é 5536, controle Salvador, 199, decimal 35. Já com a nível 360, via fator de voo, né? Direto Nítimo, UPZulu 21. Recordão 10, primeira curva à direita, Árvore do Lito Elefa, transponder 5536 e o controle 1935. 1093, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Conta da Gol 1093. Solucionamento 85. Prossiga. Próximo táxi, está com 120 a bordo, 3 horas e 20 até na Goiânia. Pista 6225, litro táxi, até através do portão 05, ajuste altímetro 108. Até através do 5, 62, 6225. Bom dia, 9970 Sideral. Bom dia, Sideral 9970, vento 300 graus 02 nós, pouso autorizado pista 10. E pouso 10, 9970. 4201, obrigado, mano. Cristina 6225, siga a Embraer da Azul até o ponto 010, quando no ponto 0, torre 1, no ombro 195. Segue Azul no ponto 0295, 6225. Torre, bom dia, Azul 4201, ponto de espera pronto. Azul 4201, não mantém ponto de espera pronto. 4201 na Lima, tem pistão no zero. Ah, Lima tem no 0421. Sol 9970, Sol 228, libere a direita, chame Sol 121 no decimal 1, informe liberando a pista. Libera a direita, 211, formará 9970. Livra a pista, 9970. Entendi. O 4201, livre decolagem, pista 10, vento 320 graus, 029. Livre decolagem, 4201. Sistema pronto. Puxando 6225, ali mantém pista 10. Ali mantém, 6225. Oxenel 6211, autorizado o pushback, pode processar. O 4201 decolou os 31, chame controle 119 decimal 35. 1935, bom dia. Livre decolagem, pista 10, vento 320 graus, 029. Inicial, 6225. 30 por 15, confirme também, por gentileza. Chegar 6211, livre táxi, Apache no Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste ao time, plano 018. PNH 1008. Puxanem 6211, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento calmo. Aqui decolando 10, vento 11. Boa noite, 65, está autorizado, em porte pronto, pai. Autorizado, noite, 65. Havana 6219, decola 68, chame agora o controle 1935. 1935, Havana 6219, graças, pode ver. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Tranquilo. Alfa, prossiga. Solicita autorização de reboque de parte 3 para a parte principal, posição 01. Alfa, Tranquilo, reporte para ingresso, pista... Corrigindo, reporte para ingresso, parte 1. Alfa, Tranquilo. Alfa, Tranquilo, reportará para ingresso, parte 1. Para o táxi Gol 1865, Uno 171 a bordo, tem 3 horas, palmas. 171, 3 horas, palmas, livro táxi, Uno Índia, ponto esperando 0 torre, 118.95, ajuste altímetro 1018, Gol 1865. 710 no 8, livre táxi da ponte esperando 10 torre, 118.95, 1865. Direita no 211. Torre, bom dia, Gol 1865, está próximo à ponte da 110. Gol 1865, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável 029. Gente, ali decola, Gol 1865. Confirmar pro 2229, saiu de contato. Gente, passarei 2229, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2220. Salvador, Alfa Quilo, solicita ingresso para a principal até a posição 01. Autorizado, Alfa Quilo, reporte no término. Puxa, acionamento o 1963. 1963, aguarde, Carlinhos. Sim, te aguardando. A aeronave da Azul, o reboque, ingresse Juliette até a remota 1-2. Após Azul, Juliette para a remota 1-2-2-2-2-9. Uno 865, decola 46, controle 119, decimal 35. 935 até. Gol 1963, está autorizado o pushback, pode prontar. Vai chamar para o táxi 963, obrigado. Autorizado pistão no zero, vento calmo. Vento calmo, autorizado pouso azul 4958. Tráfego 1963, temos fundo leão no bordo, 3 horas e 46 de autonomia, autorizando Campinas. Voo 1963, Trigre Parque, se via parte 1 no Índia, ponto 0 no 0 todo, 1-18-95, ajuste altímetro no 08. Sente, via Índia, 395, obrigado. 963. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol no 649. Aqui é o Rio 5973, cliente do hotel para Recife 330. Rio 5973, autorizado Recife, nível 330, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo Caju, após passada do plano. Aciona 5002 no transponder, controle Salvador 119, decimal 3. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, após Jamo, após Caju. 5002, o transponder 119.35, o controle, o Rio 5973, está no pátio 3, posição 7. Rio 5973, reporta para o busca sonometral, uma correção, posição 62. Gente, posição 62. Obrigado. Alô, Federal 9975, mande a autorização, galeão. Federal 9975, abate costas. Salvador, azul 4958, livrou na foto, chama Alfa. Azul 4958, vai seguir Alfa, aqui o Pad 3, remota posição 4, Lima. Gente, na Alfa, aqui o Pad 3, na 4, Lima, azul 4958. Novamente está pronto para ataque, chegou o 963. Voo 963, autorizado Redditch. Corrigindo, voo 963, confirme os dados? Saímos via Box 2, Senita, estamos pronto para ataque. Gente, no 963, liga o táxi, então ponto 0, 1, 0, 1, 8, decimal, 9, 649, solo 56, direita na 219. 211, 649. Prólogo 649, livrou. Bom dia. 649, taxi de alta, chilete, portão meia dúzia. Alfa Juliette pro 612, é 1649. Salvador, muito bom dia. Voo 963, aproximando-se ponto espera pra nós. Autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento 300 graus, 029. A linha decola, voo 963. São Salvador, o azul 4958, parte 3 aguardando, sinalizador. Sim. Adiós 06, bom dia, prossiga. Sim, é, Guardião 06, autorizado táxi até a Oscar, chama na Oscar para decolagem. Salvador, Sideral 9975. Um minutinho, por gentileza, Sideral 9975. Já fora do solo 06. Guardião 06, decola ao 59, agora aguarde transferência de comunicação. Transferência aguardada. Táxi, voo no 093. Federal 9975, copy. Federal 9975, autorizado Galeão, nível de voo 360, rota Upper, November 857, Moço. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume, transponder 5533, controle de Salvador, 1-1-9, decimal 35. 1-0 autorizado, decola 1-0, curva direita após, da El, Leda, Irume, transponder 5533, Federal 9975, correto do cortejamento, autorizado o feedback, pode plantar o táxi. Contra-ataque, Federal 9975. Solo 649. Prossiga. Precisa de balizador aqui pra gente no 612, por gentileza. Ok. Rio 5975, autorizado Fortaleza, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, eu preciso 19. Acione 557.